Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos, demais cidades do Vale do Paraíba, litoral norte e também da região do Alto Tietê. O programa Vivência Espírita pede licença para entrar em seu lar, levando mensagens de carinho, conforto e de muito amor. A doutrina espírita vem trazer novos conceitos de espiritualidade, mostrando as belezas de nossa existência nesse mundo atribulado. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, ouvinte que está aí em todos os locais do Vale do Paraíba e as demais regiões pela Rádio Espírita, por todo mundo. Hoje, quem nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio é a nossa amiga, nossa irmã Janete Querido, da cidade de Taubaté, e ela vai conversar um pouco conosco sobre o jovem e o espiritismo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. E bom dia para você, querido ouvinte, que está nos escutando hoje, nessa manhã, através da rádio SP Rio, Connect Car, e também através da rádio espírita do Bem. E para você que está nos ouvindo, um bom dia, boa tarde, boa noite, através do site, do podcast, durante a semana. Hoje a gente vai entrar com uma pergunta para vocês interagirem através do Facebook ou pelo telefone 12-3206-4534 ou 12-3206-4537. E a pergunta para sorteio são 8 convites, né, Rui? Para peça de teatro, qual é a peça? Sim, a peça é Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto, que será realizado sábado e domingo no Teatro Colinas. Então nós vamos ter 4 convites a serem sorteados no sábado, para o sábado, e 4 convites para o domingo, da peça Ninguém é de Ninguém. Então, a pergunta para sorteio é: você acha que a participação do jovem é relevante nos centros espíritas? Responde através do Facebook ou através do telefone para estar participando desses 8, concorrendo a esses 8 convites no final do programa. Para a prece de abertura, começaremos com a Maria Emília de Jacareí. Senhor Jesus, nesse instante que temos a oportunidade de entrar em tantos lares, nós te rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pela paz e harmonia entre todos os membros desse grupo, que é a célula primeira da nossa encarnação. Abençoa ainda, Senhor Jesus, este nosso programa, para que possamos transmitir a tua mensagem, que com auxílio, com a presença dos teus mensageiros, que possamos responder de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, essa luz que norteia a nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que está ouvindo. Abençoa também, Senhor Jesus, a nós que aqui estamos, e permanece conosco como tem sido até hoje. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o jovem e o espiritismo. E nós estamos aqui com a nossa professora Janete Querido, de Taubaté, como diz o Bonani, né, Jorge? Que está aqui conosco. Mas antes, nós teremos a mensagem. Desencarnou no dia 31 de outubro o nosso querido amigo Allan Krambeck. Ele nasceu em Palmeira, no estado do Paraná, em 1947. Era graduado em Engenharia Mecânica pelo ITA, em Ciências Econômicas e Administrativas pelo Univap, e atualmente é graduado em Filosofia pela Claretiano. Filhos de pais espíritas, era expositor na Escola de Aprendiz do Evangelho, nos cursos de filosofia espírita e preletor nos trabalhos de assistência espiritual. O Allan Krambeck foi um lutador para implantar os cursos de filosofia espírita aqui em nossa cidade, e hoje já está atingindo Taubaté, Guarulhos e Jacareí. E ele foi aquele que costumava dizer que nós precisamos levar a nossa doutrina em todos os lugares, mas no aspecto filosófico, que é talvez seja um dos mais importantes, porque ele dizia, Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração e entendimento, e ao vosso próximo como a si mesmo. Kardec complementava, amai-vos e instruí-vos. E a filosofia espírita proposta pelo Allan Krambeck era instruí-vos para entender e vivenciar o amai-vos. Então, o nosso querido amigo Allan Krambeck, que era um amigo de todas as horas aqui do programa Vivência Espírita, a ele, aonde quer que esteja, que nós sabemos que terá um lugar reservado na casa do nosso pai, a ele o nosso grande abraço e a nossa saudade fica aqui, porque sabemos que a morte não existe, mas a saudade permanece em nossos corações daquelas pessoas que marcaram as nossas vidas. Jorge, algum comentário sobre Allan Krambeck? Não, só desejando tudo de bom para ele. A gente sabe que o trabalho dele, como ele era um trabalhador aí abnegado também, vai continuar logo logo que ele se recupere, né? E como você falou, a saudade fica. Nós agradecemos muito ter convivido com Allan aqui, esse período que ele teve aqui na Terra conosco, mas temos certeza que tem muito trabalho para ele também no mundo espiritual. E o Allan se tornou quase que folclórico aqui com a gente, quando na outra rádio anunciaram o programa que nós teríamos Allan Kardec, né, no programa. Aí a pessoa ligou para você, o que, que foi que ele disse? Vocês estão muito poderosos, né? Porque estão trazendo o próprio Allan Kardec no programa, né? E não era. E tem gente que pensa que por causa que é espírita, você está trazendo o espírito de Allan Kardec, né? E era o Allan Krambeck, né? Ao Allan e aos seus familiares, muito conforto para vocês, porque o Allan, ele era generoso, era amigo, era companheiro, enfim, era um grande também divulgador da nossa doutrina. E aqui nós temos várias, eu abri lá o Facebook, como tem mensagem para o Allan Krambeck, né? Então ele foi, sim, mas deixou a saudade. Sem falar que ele foi um grande professor também. Também, grande professor. Eu lembro até hoje nas aulas que ele começava a falar, todo mundo ficava quieto ouvindo, que era uma aula excepcional. É que o Roberto Barbosa, lá do Farol de Ismael, ele colocou aqui, nosso abraço amigo, a saudade sabemos agora, vai bater dos dois lados, mas é o Mestre Jesus no controle de tudo. Obrigado, amigo. Então, ele mandou essa mensagem para mim, mas mandou para outros companheiros nossos. Então, o Roberto também, Barbosa, um bom dia para ele, né? E estamos aqui agora com a nossa querida irmã Janete, lá de Taubaté. E nós vamos então começar a fazer as perguntas para ela, né, Jorge? Bom dia, Janete, querido. Professora Janete, querido, né? Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia a todos. E é um prazer muito grande. Agradeço o convite para estar aqui esta manhã. Então, nós vamos já começar. Ela estava nervosa, viu, Jorge? Porque ela estava pensando que nós fôssemos fazer aquelas perguntas, né? Que ela não as sabe responder. As perguntas que ela faz lá para os outros, quando os outros vão lá, né? Ela faz no programa, então, até pra ela faz as perguntas lá para o pessoal para o programa de televisão. É Espiritismo em Flash, né, Janete? Isso mesmo, Espiritismo em Flash. Ela fala, ela prepara aquele monte de perguntas difíceis lá para as pessoas responderem. Ela está achando que a gente ia fazer isso com ela. E ela castigou o Paviani, o Aguinaldo Paviani, sexta-feira passada, né? Foi, nós estamos lá agora vamos castigar. E assistimos aqui a entrevista da Janete com o Aguinaldo lá, né? Foi legal. Mas a Janete é bem conhecida, foi presidente da União e Harmonia também, né, Janete? Ou é você que é atual? atual presidente do Centro Espírita União e Caridade. União e Caridade, isso, lá de Taubaté. É o maior centro de Taubaté, né, Janete? É o maior e mais antigo. Antigo também. Já é centenário. Já é centenário, tem 110 anos. 110? Isso. Legal. Aí, olha, já pensou há 110 anos atrás como é... O que que eles enfrentaram para fundar o Centro Espírita Amor e... União e Caridade lá de Taubaté? Não é fácil não, né? Mas estamos aí para... Janete, mas assim, para um centro, para vocês que estão num centro assim, talvez seja o mais antigo aqui da nossa região. Provavelmente. Né? É. E nós chamamos você aqui para você falar sobre jovem hoje. Como que um dos centros mais antigos, que tem muita gente, né? Sempre, todas as vezes que nós vamos lá no União e Caridade, nós vemos a quantidade de pessoas que frequentam a União e Caridade, é um centro que tem um salão grande, tem vários ambientes. Naquele dia que eu fui lá, na sexta-feira que nós fomos lá com o Agnaldo Paviani, eu entrei em um monte de cômodo lá que eu nunca nem sabia que existia, né? Porque eu já fui tantas vezes lá, mas nem sabia que tinha aqueles cômodos que o cômodo que ele mais conhece é o cômodo das comidas. Lá, né? Eu só estava acostumado com os das comidas, né? Com o resto não estava, não. Mas assim, como um centro desse, que talvez nós, que somos os mais novos, né? No sentido de centros espíritas, que nós deveríamos se espelhar também, como que vocês lidam com o jovem lá, para a gente começar? Bom, atualmente nós estamos enfrentando um certo problema lá com relação a jovens, não assim problemas específicos, mas poucos jovens participando da mocidade. Então, até por isso, quando vocês convidaram, eu aceitei o tema Jovem Espiritismo, porque é um tema que eu estou refletindo muito a respeito dele para tentar descobrir o porquê dessa evasão no momento. Né? Uma das coisas que a gente tem notado é a questão do vestibular, que as pessoas ficam envolvidas desde o terceiro ano. Enem, né? Enem, e uma série de cursos, começam a se especializar muito para passar no vestibular, para atingir uma carreira, né, de sucesso, e isso acaba afastando um pouco do espiritismo, ou pelo menos do União e Caridade. Muitos dos nossos jovens vão para outras cidades fazer faculdade e acabam assim, se afastando, né? Janete, sei lá, também a gente vê outras coisas aí também, né, dentro disso, mas... O que eu observo muitas vezes é que parece que o jovem não tem muita vez dentro do centro espírita. Por isso que nós colocamos até essa pergunta provocativa aí. Mas quando a gente vai ver lá atrás, né, quando Allan Kardec faz a codificação, ele pega jovens para serem médios, para passar para ele as informações da espiritualidade superior. Quando a gente vai falar de espírita, nós falamos de Chico Xavier, que começou cedo. Muito cedo, sozinho, coitado, né? Exatamente. Quando a gente vai falar de Divaldo Franco, também começou super cedo como jovem. Quando a gente vai falar de Eurípides Barzanufo, embora fosse católico, né? Mas até 19 anos de idade para 20, mas também é cedo. E parece que depois, conforme o tempo foi passando, foi se criando uma barreira que o jovem não tem penetração, não tem, assim, tipo assim, essa classe se tornou velha, né? Se tornou velha, não. É idosa, e parece que criou-se uma barreira para o jovem. Você não vê tanto jovem assim, ele tomando a frente, ele fazendo as coisas. O que que você acha que pode ter sido isso? É isso que você falou, também tem sentido bastante, porque eu também sou de uma geração que, não sei porque, o meu pai era orientador da Mocidade Espírita Caminho da Luz, que é lá do União e Caridade, na época que eu participava como jovem. E nessa mesma época, quem participava da Mocidade era o Eduardo Valério, que participou com a gente. Que estará conosco aqui domingo que vem. Domingo que vem, então. Um abraço para ele, já deixo aqui. Mas, e a gente realmente, a gente tinha um certo espaço dentro do centro para atuar, né? Para programar, fazer palestras, agendar palestras e outros eventos. E depois eu acabei me afastando um pouquinho do movimento espírita. Quando eu retornei, eu percebi isso mesmo, que esse espaço ocupado pelo jovem tinha sido totalmente ocupado pelos adultos da casa, né, pelos mais velhos. Uhum. E os jovens mesmo não tinham vez. É uma coisa que realmente está sendo um pouquinho difícil ou trabalhoso solucionar nesse primeiro momento, né? Que a gente assumiu com essa nova diretoria faz um ano. E uma série de coisas, de desafios que nós estamos enfrentando para dar um direcionamento, continuar num direcionamento bom da casa. Mas é que essa questão da mocidade tem sido uma preocupação bastante. Outra coisa, Janete. Mas então, assim, como nós estamos falando então sobre o jovem, qual deveria ser o papel deles? Qual que deveria ser o papel do jovem? Ou então eles ganharem esse espaço? Ou então nós, que já estamos mais antigos na doutrina, cedermos esse espaço? Ou darmos o que é direito? Ou exigirmos deles? O que deveria ser feito, assim? Né? O que você, nas suas pesquisas aí, como educadora também, né, poderia falar para a gente? Bom, eu sinto, o jovem naturalmente tem muita energia para o trabalho, né? E por alguma razão o trabalho dentro da casa espírita não está sendo muito atraente para ele. Agora, por outro lado também, o que a gente tem sentido é que a família prioriza muito essa questão da profissão e do passar no vestibular. Pelo menos no União e Caridade, que a juventude lá é composta de pessoas de classe média que têm acesso fácil, né, ao vestibular, a uma universidade particular, a sair para fora de Taubaté para cursar bons, né, boas faculdades. E isso, a família está priorizando muito isso, o que também, daí você ficar muitas vezes... confrontar com a família com a questão das prioridades é meio difícil. Agora, certamente, os mais velhos desacostumaram-se de trabalhar junto aos jovens. Não há uma relação de confiança, se a gente tem sentido. Talvez o primeiro passo seja resgatar essa confiança e os mais velhos perceberem que os jovens... são dignos dela e são capazes, principalmente, de grandes realizações. Talvez comece tudo por aí. Mas, Janete, a gente vê que a casa que eu frequento, que é a Fraternidade Padre Tarso, e também o Jefa, né, que são duas casas aqui da Aliança, nós temos uma mocidade muito atuante, viu? E a gente vê que a gente passa a responsabilidade para eles e eles dão conta do recado. Porque... a gente chega à conclusão que nós temos que mesclar, né? Temos que colocar o jovem trabalhando junto com os adultos e sem que haja... Porque uma das coisas que eu fico até meio chateado é de mocidade e idoso. Quer dizer, não, acho que não deveria ter nem mocidade nem idoso. Nós deveríamos era misturar todo mundo, porque parece-me que cria-se aquela separação entre o jovem pode fazer uma coisa, o idoso faz outra, e quanto que nós deveríamos, numa casa espírita, acho que fazer com que os jovens e os idosos e os mais velhos fizessem as mesmas coisas, né? Eu, por exemplo, até um Divino Mestre, outro dia eu fiquei até surpreso de chegar ao Divino Mestre, quem estava justamente na assistência espiritual eram jovens. E eu fui lá fazer uma palestra, eu fiquei até... encantado de ver os jovens encaminhando, os jovens fazendo, quer dizer, dando oportunidade para os jovens. Será que nós estamos dando essas oportunidades para os nossos jovens? Agora você falou, por isso que você falou, estou aqui refletindo e realmente acho que faltam essas oportunidades. Talvez porque em algum momento a confiança realmente tenha sido um pouco quebrada, a confiança na capacidade. Isso eu estou diagnosticando, assim, analisando o Taubaté, claro que eu não posso analisar né, outras cidades que eu não conheço. Eu fico feliz até de saber que existem centros aqui em São José que a mocidade está bastante atuante e participativa junto com os adultos. Né? E talvez seja esse mesmo caminho, da confiança e mesclar o trabalho. Né? Então, inclusive nós vamos ter, para arrecadar fundos, sábado nós vamos ter uma pizza que nós vamos vender pré-assada, né? E quem vai cuidar disso aí são os jovens, viu? A gente chega lá e vê os jovens lá, uns 30, 40 jovens lá, botando a mão na massa mesmo, né? Quer dizer, ralando queijo, ralando linguiça calabresa, fazendo, a gente já compra os discos, então eles estão lá trabalhando. Essa é uma das das atividades deles, mas tem muito mais que eles fazem, né? Inclusive, eles iam fazer aí a campanha do abraço, sair para a cidade abraçando todo mundo. Só que quando houve aquela manifestação do pessoal aí para as ruas, eles deixaram de lado, vamos esperar um pouco. Porque... Mas eu acho que foi legal isso também, essa manifestação, porque eles se juntaram para discutir o assunto também dentro da Casa Espírita. Eu achei muito interessante isso também. Eu acredito que está faltando é um jovem chegar e pegar a bandeira e falar, vamos lá, vamos, porque a gente está sempre brincando que se... Nós temos pessoas que têm cada ideias maravilhosas, lindas ideias, mas chega na hora e fala, tudo bem, essa ideia é maravilhosa, mas você vai botar ela para frente, você vai dar iniciativa, não, só estou dando ideia. Então tem gente para dar ideia maravilhosa, mas para que ele vá pegar, como a gente brinca aí, para pegar no chifre do touro, são poucos, né? Então é o que nós precisamos era criar nossos jovens que tenham vontade de fazer isso, né? E lá no Pau de Tarso nós temos um que é quase avô, que mexe com a mocidade, que é o Milton Baruel, né? O Milton é o vovozão, né? É isso mesmo, Rodrigo? Ele é o que embala a nossa mocidade lá, mas agora tem o Miltinho, tem aquele pessoal todo que estão pegando a bandeira e levando para frente, né? Um bastão. Lá em Taubaté, está faltando alguém assim? Eu acho que agora a gente talvez esteja conseguindo entrar nesse caminho, mas houve realmente uma época em que vários problemas com relação a mocidades, a turmas, né, de mocidades, no período em que eu me afastei até o período que eu voltei, houve vários pontos de ruptura, né, em que grupos de mocidade inteiros se afastaram do centro, porque houve divergência com relação à diretoria e foram para outras casas. Isso aí dá uma quebra muito grande, sim, no trabalho. Né? O que a gente está tentando agora é justamente estabelecer um trilho para que a coisa flua, né? Tenha continuidade, não fiquem essas rupturas e essas quebras. Mas essas coisas são cíclicas, né? Que tem momento que cresce bastante, daqui a pouco cai. Isso a gente conhece. O Rui. Oi. O Leralson entrou aqui também no site. Mandou um bom dia, meninos. Bom programa a todos. Estamos por aqui. Um abraço. Que ele mantém a Rádio Espírita do Bem lá também, transmitindo a gente online. O Guaraci também entrou, mandou um bom dia, amigos. Meu abraço a todos. Gostaria de gentileza de divulgarem a nossa obra espírita Incomparável Presença, lançada pela Mitos Books de São Paulo em setembro último. Trata-se de encontros com Jesus na Palestina. É uma obra psicografada e que tem confortado muitos corações que já leram. Os pedidos podem ser feitos diretamente no site da editora que ele deixou aqui no Facebook. O Guaraci já esteve aqui também com a gente. Já. Também mandou um bom dia pra gente. Desde já agradeço. Fala para o Jorge que enviei ontem a solicitação pelo e-mail. Okay? mas ontem foi muito bonito aquele trabalho lá em... Muito em legal. Mauá, né? Nós estivemos lá, o Liraus esteve lá animando o encontro. Que coisa bonita, né, Jorge? Que nós vamos trazê-los aqui em São fevereiro, José, em fevereiro, dia 15 de fevereiro. Um trabalho de cura, né? Cura espiritual, o médium Edson Barbosa, nosso irmão, amigo Edson, que já esteve aqui conosco, faz um trabalho muito bacana em Mauá e em Ribeirão Pires. E ontem nós estivemos lá em Mauá e a gente vê a organização, né, o trabalho assim, bem coordenado, muito jovens. Equipe grande, né? A equipe trabalhando assim, sem solução de continuidade, quer dizer, muito bem feito o trabalho, sem ninguém querer aparecer, sem ninguém nada, normal, né? Todas as pessoas sendo atendidas, os palestrantes falando, a música, né? Então, muito bacana. A recomendação que se faça 2 horas de evangelho. A recomendação para que ninguém saia sem tomar a sopa, porque a sopa também é um remédio. E como a sopa é gostosa, né? Muito boa. Então vamos ter sopa aqui. Dá para tomar uns 3 pratos de sopa. O Ari Rangel também, o médio Ari Rangel, também amigo nosso, que já esteve aqui. Janete também. Se conhece também. Mandou... da mocidade do seu tempo? Ele é mais novo que eu. Ah, mais novo. Ele mandou um bom dia, amigos, irmãos, sem dúvida nenhuma, sempre. Quero parabenizar a nossa amiga Janete, que é também uma grande divulgadora da doutrina espírita em nossa região. Também tive a alegria de conhecer a doutrina espírita na mocidade, a Caminho da Luz, no União e Caridade. E ter a Janete como presidente daquela instituição é uma bênção sem precedentes para todos nós. Abraço a todos. Nossa, muito obrigada, Ari. Um abraço. Não mereço tudo isso, mas eu agradeço. Você é uma alma generosa. Muito obrigada. Eu só quero que o Ari passe aí pelo Face o telefone para me entrar em contato. Quero que nós gostaríamos que ele viesse aqui ainda esse ano no nosso programa Vivência Espírita. Nós vamos colocando a música do grupo Ânima, que é lá de Taubaté, né, o grupo Ânima, e a música Novo Tempo. Transformando o caminho que devemos percorrer. Senti que o amor está envolvendo todos num só pensamento, esperando o momento para poder vencer. Oprima o coração, deixa a emoção transparecer. Precisamos um do outro, é desta forma que vamos crescer. Transformando o caminho que devemos percorrer. Senti que o amor está envolvendo todos num só pensamento, esperando o momento para poder vencer. Acenda a luz que há em ti, a caridade te fará sorrir. É o que Jesus nos ensinou, e nós agora vamos expandir. Esse é o programa Vivência Espírita. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga de Taubaté, como diz o Bonani, né? Ele enche bem a boca para falar Taubaté, né? A Janete, querido, falando o jovem e o espiritismo. E estamos aí. Eu só queria dizer aos nossos ouvintes que nós temos 4 convites a serem sorteados para o sábado da peça Ninguém é de Ninguém. Que não seria 4, mas seria... Dois pares para o casal e na peça Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gaspareto, no Teatro Colina, às 9 horas. E 4 ingressos, também seria 2 pares, no domingo, às 19 horas, que Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gaspareto, no Teatro Colinas. E nós, daqui a pouco nós teremos o responsável pela peça falando com a gente aqui, viu? Helder, tudo bem? Legal. Só a gente entrar no site aqui e responder a pergunta: você acha que a participação do jovem é relevante nos centros espíritas? Ou pelo telefone também. Janete, deixa eu fazer uma pergunta. Você preside um centro de 100 anos, né? Um centenário, né? Então, naturalmente, vocês devem ter uma dificuldade em termos de... Eu acho que não só vocês, eu acho que todo o centro. Eu não entrei, não tive a oportunidade de entrar na infância no Espiritismo, eu entrei um pouco mais velho. Não tive a oportunidade de passar pela mocidade, entrei direto na escola de aprendiz. Mas o que eu vejo que pode ser essa dificuldade que vocês estão tendo também é lidar com gerações diferentes. Então, por exemplo, a gente tem gerações X, gerações Z, gerações Baby Boomers, que tanto é falado por aí, e a última é a geração Z, que é a geração que já nasceu com a internet, já não sabe o que é uma fita cassete. Então, assim, vivem online... Vive online 100% do tempo. Então, por exemplo, para eles é natural, faz parte do dia ter um celular e estar online. Entendeu? É parte da vivência deles. Então você entra num centro espírita e você fala, e você vê lá, desliga o celular, né? Isso, para uma pessoa que vivencia isso, né? Como que é essa dificuldade? Como você vê essa dificuldade com pessoas que têm mentes tão diferentes? Bom, realmente é uma dificuldade, porque a geração mais que está reencarnada há mais tempo, digamos assim, foi criada de uma outra maneira, né? Quando eu era criança, nem sabia o que era videocassete, para você ter uma ideia, quanto mais essas outras tecnologias. Então, isso aí realmente gera um certo conflito, né? Que os jovens sentam na mocidade e já começam a mexer no celular, né? No iPhone, no smartphone. Realmente, a gente está tendo essa questão. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente nota também... É um desafio, né? É um desafio. O que a gente nota, às vezes, com as gerações que vêm da evangelização e passam pela mocidade... É uma questão que é muito significativa. É o seguinte, eles recebem uma formação espírita, né? Porque os pais optaram por essa formação. Mas não necessariamente eles se sentem espíritas. É uma coisa que acontece. Muitas vezes o jovem vai na mocidade, que eu já tive a oportunidade de presenciar, né, de constatar, ele vai porque é levado, é assim, entre aspas, levado pelos pais, né, para não dizer obrigado aí, e até participa, acha, né, aquelas ideias fazem parte do ser dele, mas não aquela vivência de movimento espírita, não é o caminho que ele deseja. Isso é um ponto também que a gente encontra dificuldade, né? Muitas vezes o jovem que é mais atuante dentro de uma casa espírita é aquele que chegou, como o seu caso, uhum, que não passou pela evangelização e não passou pela mocidade e optou pela doutrina espírita de uma forma consciente, digamos assim, foi uma escolha, não foi não foi questão de educação. Agora, isso é ruim? Não, porque na realidade a formação espírita vai acompanhar essa pessoa para o resto da vida, mesmo que ele opte não ter religião ou mudar de religião. Esses conceitos morais, os, né, princípios, né? Os princípios da doutrina espírita, que são fantásticos, estão incorporados na maneira de ser, na maneira de pensar daquela pessoa. Então, na realidade, o trabalho... é válido, né? E é importante. Quem está no ar também para falar um pouquinho aqui com a gente é o Liraus, nosso irmão Liraus, diretor da Rádio Espírita do Bem, né? Do Bem, né? Do Bem, com D-U, né? Para ficar bem educado, do bem, não é do não. Já começa com o erro de português, né? E aí o Liraus também é uma pessoa que é atuante no movimento aí, o Liraus também foi da mocidade de Igreja Católica também, depois que ele veio para a doutrina espírita, mas tem bastante conhecimento também para falar alguma coisa para a gente. Bom dia, Liraus. Bom dia, Rui, bom dia, Jorge, bom dia, amigos do Vivência Espírita. Jorge, eu também fui de mocidade espírita, eu fui dirigente de mocidade espírita. Legal. E levei para dentro da mocidade teatro, música, coral, né? Porque nós precisamos adaptar a linguagem do jovem para atraí-lo. Certo. Né? O jovem gosta dessas coisas, das manifestações artísticas, da alegria, da espontaneidade, e a gente precisa colocar isso à disposição dele, né? Porque senão ele vai embora, ele não vai ficar ali naquele ambiente, o silêncio é uma prece, né? Nós conhecemos tudo isso e nós sabemos que o jovem não é atraído com isso, não tem jeito. Mas o que eu queria falar com vocês, né, é a respeito de um contexto histórico sobre o movimento jovem dentro do Espiritismo. É, conversando com amigos, porque a grande maioria vem da Igreja Católica já com uma idade madura, né, e quando chega no movimento já tem todas aquelas estruturas estabelecidas. É, mas conversando com quem já veio de outras épocas, de pessoas dentro do movimento espírita antigas, né, como, por exemplo, o Alberto Santurião, que é meu amigaço, né, eu descobri que lá pelo final da década de 60, quando a ditadura militar começou a pegar pesado, né, a Federação Espírita Brasileira decidiu isolar o movimento jovem. Eles tinham uma independência total dentro do movimento espírita. O jovem era independente de casa, era independente de qualquer coisa. Mas como a ditadura estava pegando pesado, eles decidiram que as mocidades deveriam, então, ficar sob a guarda das casas espíritas. Certo. E resolveram abolir a arte, porque nós sabemos, o artista é extremamente boca dura, ele é linha de frente, ele bate mesmo, não está nem aí. Então, nesse momento, eles decidiram abolir a arte, né, e botar o movimento jovem debaixo das suas asas. Para quê? Nós entendemos, para proteger o jovem. O objetivo era proteger, eles não queriam ver os jovens espíritas presos por causa de movimentos Y ou B. Agora, o que acontece? Quando a ditadura amaeceu, quando o movimento recuperou a sua independência, o jovem não voltou, né, a ter aquilo que ele tinha antigamente. E é isso que o movimento espírita hoje precisa entender, que o jovem precisa de independência para poder realizar o seu trabalho. O jovem, quando chega na casa espírita, ele tem mil ideias, ele tem uma energia extraordinária, ele tem vontade de fazer, tem vontade de acontecer, e aí chega lá, os dirigentes podam ele. Não, você precisa de mais tempo, você precisa se preparar, você precisa de paciência, e jovem não é assim. O jovem é atirado, o jovem quer fazer, o jovem quer acontecer, e nós precisamos devolver a independência para o movimento jovem dentro do Espiritismo. Legal, Liraldo, achei muito boa essa colocação e essa informação que você passou também, porque realmente é isso, né? Os mais adultos, ou quem ficou esse período, como tudo que aconteceu no nosso país, por esse período fez ter um atraso histórico aí, e dentro da doutrina também, ela não ficou livre disso, aconteceu a mesma coisa, né? Com certeza. Eu posso dizer para o Liraldo que quando eu fui para São Paulo em 1959, eu tinha 19 anos, e eu peguei essa época onde os estudantes eram aqueles que lideravam uma série de coisas, de manifestação. Tanto eram os estudantes com os gráficos e os testes, que era uma categoria muito forte em São Paulo. Depois, com a Revolução, os estudantes realmente pararam com tudo, né? E aí entraram mais na parte da bebida e de outras coisas, e menos movimento, menos se politizar, né? E não se politizar. Eu não sei se bate com as suas ideias, Liraldo. Bate sim. O jovem tem isso, né? O jovem tem essa garra, o jovem é aguerrido, ele gosta disso, né? E aí a FEB, com medo, até para proteger os seus filhos, netos e coisas desse tipo, resolveu colocar a mocidade sob as suas asas. Quando acabou esse movimento, ela deveria ter devolvido essa liberdade, essa independência. E isso não tem acontecido. Né? É que foi tanto tempo, porque os dirigentes, talvez os dirigentes da FEB, já foram aqueles jovens que foram protegidos. É, né? É verdade. Liraldo, seu pai, foi legal demais essa participação. Muito obrigado, viu, meu irmão? E também não, foi isso, muito... Estamos aí, sempre juntos. E ontem também lá em Mauá, muito legal. Fora que você é de São Paulo e você se perdeu lá em Mauá, né? Não era para contar isso não, mas vou contar. Mas foi o resto, foi tudo bem. Né? A culpa é do GPS. O GPS dele. Manda um abraço pro Edson, porque ele está ouvindo o programa, viu? Falei com ele no telefone agora há pouco, o Edson Barbosa, está ouvindo o programa. Um grande abraço pro Edson. Isso, Edson, trabalhador abnegado também, que está aí há 30 anos trabalhando com cura, né? E cura. Ajudando tantas pessoas. Na hora que nós chegamos lá em Mauá, nós chegamos lá às 7:30 da manhã, tinha uma pessoa parada na porta, um senhor parado na porta, né? E nós entramos, fomos lá, fizemos ficha, tomamos lanche, e o homem estava parado lá na porta. Ele estava esperando o Edson chegar. Quando o Edson chegar, era só para falar para o Edson que ele tinha sido curado de um câncer na próstata. Olha, né? Eu vou dizer uma coisa, viu, Jorge? Eu fui lá com a dor no ombro, que era bursite, estou sem dor nenhuma, viu? Então, um grande abraço para o Edson e dia 7 de dezembro nós estaremos lá de volta, né? Exatamente. E dia 15 de fevereiro ele estará aqui conosco fazendo um trabalho na AME de cura espiritual. Mas quem desejar, eles fazem também por correspondência, né? Isso. Você entra lá no Recanto de Luz Irmã Sheila, entra no site. Eu não lembro agora o www, lá dá para falar? É Recanto de Luz. www.irmãsheila.org.br. Poxa vida, nem sabia que o Liral estava no telefone. www.irmãsheila.org.br. Você entra lá, que lá também tem um link para você fazer a sua consulta por e-mail. Aí você manda o e-mail, eles vão analisar e vão mandar um remédio que você... vão falar o remédio que você tem que tomar. Se você tem que fazer cirurgia também na sua própria casa, que fica lá, manda vocês se prepararem. Então entre lá, se não puder ir em Mauá ou Ribeirão Pires, que são os dois lugares que ele atende, né? Então, Liralcio, muito obrigado, meu irmão. Obrigado você. Um bom dia para você, viu, Liralcio? Abraço, Jorge. Oi, abraço, Rui. Oi, tá, tudo de bom. Tchau. Interessante, vocês estavam, claro que o Liralcio falou também daquele negócio do silêncio é uma prece, essas coisas, que é muito legal. O silêncio realmente é uma prece, mas só que não deve ser uma como é que fala, uma ordem, né? Uma coisa que você tem que ficar lá só, parece que você não pode nem se mexer, né? Então, mas isso está acabando. Agora, olha só. A modernização. Ontem com o Felipe, que o Felipe foi conosco lá para... Poxa vida, eu não sei se o Felipe está por aí, se está escutando o programa, que ele podia ligar para a gente aqui e falar. Ele está com um monte de ideia lá, está até no celular dele, de colocar um monte de plaquetas dentro dos centros. Ele não vai colocar no centro, ele vai lançar na internet para os centros usarem. Para ir trocando essas coisas com bom humor, né? Ao invés de colocar lá o silêncio é uma prece, em cima do silêncio é uma prece, ele fala, ele vai colocar o abraço é uma prece, o abraço, entendeu? Vai trocar e colocar slogan e também eu falei para ele, para a gente conversar com o Nil, para a gente fazer as plaquinhas. Monte de coisa que tem dentro do centro espírita, a gente ir colocando outras placas que sejam mais alegres, que sejam mais bem humoradas. Por exemplo, é proibido falar no celular. Uhum. Hoje em dia, por exemplo, você está numa escola, eu falo isso de experiência própria, porque eu quando eu fiz faculdade, pouca gente tinha recursos tecnológicos, tinha um notebook ali para usar. Quando eu fui dar aula na faculdade, eu presenciei outra coisa, todos os alunos tinham notebook. Aí a questão é, proíbe eles de usarem uma ferramenta que eles podem pesquisar ou usar para outras coisas? Que nem o celular. Você pode ir na aula ali da Escola do Aprendiz, o cara pode ouvir. Ah, falou sobre Severino, que o cara entende muito da Bíblia. O cara já pesquisa ali, já sabe mais sobre o assunto, faz pergunta, já interage. O jovem, essa geração Z é assim, né, que nasceu com isso. Quando você proíbe, você está podando esse potencial, né? Então, eu me vi na responsabilidade do quê? De você buscar a atenção dele. O desafio é você buscar a atenção dele, a sua aula ser mais interessante do que o celular ou do que o notebook. Agora, eu achei muito interessante a sua colocação, porque realmente, quando você proíbe, ele começa a usar escondido para falar com um amigo sobre a festa que vai ter à noite. E você dando esse direcionamento, né, de pesquisa, você lança o tema, pesquisa aí o que vocês encontraram. Vendo Wikipedia, que vocês seja. Conseguiram sobre esse tema. Então, eles vão usar o que eles gostam, né, mais direcionado. Isso é muito interessante. A Ana Cláudia Ceruti, não sei se você já tinha lido aqui, não, né? Não, ainda não. Ela está dizendo que, com certeza, para a pergunta que foi colocada, né? Você acha que a participação do jovem é relevante nos centros espíritas? Ela diz que sim, com certeza, pois vejo que todos os jovens que participam dessa maravilhosa doutrina se tornam adultos mais felizes e cheios de amor ao próximo, né? Então, essa pergunta é muito legal, porque os adultos de hoje foram os jovens de ontem. Então, se você não tem um centro espírita com jovens, esse centro espírita pode acabar, pode ter certeza disso. Porque na nossa doutrina a gente morre também, porque tem gente que acha que só porque a gente espírita a gente não morre, né? Mas morre também, né? Eternamente. E esse desafio vai cada vez mais evoluir, porque vai sair do celular, vai pro relógio, do relógio vai pro óculos e eles vão ter acesso à internet e continuar tendo online. Mas o Rodrigo, eu não sei se a Janete concorda, com toda essa tecnologia, mas tem uma coisa que é necessária: o amor e o carinho, né? Humanização. Com toda essa tecnologia que o garoto pode chegar lá e ficar acessando, mas se você não tiver amor para lidar com eles, não tiver carinho para lidar com eles, tudo isso aí não tem efeito nenhum, né? Exatamente. É. E até a pedagogia moderna, né, fala que o afeto é essencial para a aprendizagem, né? Se você transmite sem afeto, sem carinho, a pessoa aprende muito menos, ela fica meio refratária àquilo que você está falando. E quando que o carinho é um acesso direto, né, ao íntimo da pessoa, à aprendizagem. Nós temos no telefone o Sérgio, né? Bom dia, Sérgio. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo ótimo. Você está aqui no ar, no programa Vivência Espírita, aqui na Conectar, São Paulo, Rio, 90.7 FM, e vamos então divulgar a sua peça, né, que você estará trazendo aí no sábado e no domingo, aqui no Teatro Colinas, em São José dos Campos. Que é que você pode falar dessa peça, Sérgio? Claro, claro que sim. Primeiramente, quero agradecer aí a vocês todos a oportunidade de divulgar aí esse nosso trabalho para os ouvintes todos, e dizer que é um prazer imenso estar aí em São José dos Campos para fazer esse espetáculo, já pela segunda vez. E, bom, o Ninguém é de Ninguém é um espetáculo teatral, assim, sou até meio suspeito para falar, porque é uma obra muito bonita, é um espetáculo que já está há 2 anos em cartaz. É com o mesmo elenco? Não, o elenco, ele é engraçado que é um elenco que ele sempre está se renovando, como tudo na vida, né? Eu acho que já é próprio do espetáculo mesmo, da energia do espetáculo. Parece que as pessoas entram no elenco e, assim que cumpre a sua missão, acaba dando lugar para outra, oportunidade para outras pessoas. Pois é. Mas esse último elenco já estamos juntos há quase um ano. Então nós estamos aguardando vocês aqui então para sábado, a partir das 21 horas, né? Uhum. E no domingo, a partir das 19 horas, e nós estamos aqui sorteando 4 pares de convite para essa peça. Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto, sábado e domingo no Teatro Colinas, que é um teatro novo, moderno, com muita atividade, trazendo muita gente aqui para fazer a cultura aqui em São José dos Campos. E eu não sei se tem mais alguma coisa que você queira falar, Sérgio. Bom, eu queria só dizer, assim, deixar um recado para as pessoas que gostam de teatro, aquelas que também não tiveram a oportunidade de ver ainda, que o espetáculo Ninguém é de Ninguém é uma obra, é uma adaptação bem fiel ao livro da Zíbia Gasparetto, Ninguém é de Ninguém. Esse livro que já estamos aí com quase 2 milhões de cópias vendidas. É um espetáculo que tem muita emoção, que fala do amor incondicional, do apego, dos ciúmes, da traição, enfim. Tem humor, as pessoas podem se divertir, nós vamos falar um pouco de espiritualidade, mas sem tristeza, sem rancor. Nós vamos falar de espiritualidade com humor, com emoção. Então, as pessoas que já leram o livro sabem do que eu estou falando e com certeza vai querer assistir o espetáculo. Aquelas pessoas que não leram o livro ainda, não deixem de ver a peça, porque está muito bem elaborada. O espetáculo, graças a Deus, é um sucesso e é uma oportunidade muito grande aí para a região do Vale do Paraíba, essa apresentação aí no próximo final de semana. Aceito o meu convite. Tá ok. Mais alguma coisa que você queira falar pra gente que tá passando aqui despercebido, que a gente eu gostaria de dizer o seguinte, né? Como eu falei, hoje nós nós vivemos assim muito preocupados com a maioria das pessoas, né? Com a correria do dia a dia, com essa coisa do cotidiano, e vamos deixando de lado essa questão da muitas vezes, né? Não são todos, mas vai deixando um pouco de lado essa questão da espiritualidade, essa questão da doação ao nosso divino, vamos dizer assim. O Ninguém é de Ninguém é um espetáculo que fala de superação, entendeu? É um espetáculo que fala que faz você sair do teatro renovado, que faz você refletir, é claro, com bom humor, no dia a dia, nessas questões que nós estamos passando aí e nessa necessidade que temos de conviver de mergulhar no nosso próprio universo e sentir que nós somos seres divinos, saudáveis, prósperos e abundantes, e que nunca podemos esquecer isso. Então o espetáculo, ele mostra, ele traz as pessoas para essa realidade, mostrando aí essa lição de vida que o casal, no caso, o Roberto e a Gabriela, que são os protagonistas da história, eles vivem uma crise financeira, ele vive uma crise de saúde, ela sempre uma mulher que está ali confiante, ajudando a família, os filhos, e a empregada da casa que com muito bom humor vai ajudar essa família a sair desse buraco, ela tem menos dinheiro, mas é a que mais colabora, entendeu? Então nós vamos, através desse espetáculo, mostrar essa que a vida é muito mais do que essa correria toda que as pessoas, que nós mesmos às vezes nos deixamos levar. Então Ninguém é de Ninguém é para mostrar que nós não devemos nos apegar tanto às pessoas, não devemos, no sentido, não nos apegar no sentido de amor, eu falo nos apegar no sentido de egoísmo. Então nós temos que deixar quem nós gostamos de verdade livre para tomar suas decisões, para enfim, porque quando a gente gosta, a gente deixa a pessoa livre. Então é isso, Ninguém é de Ninguém, é alegria, é emoção, é diversão, e está todo mundo convidado. Tá ok, Sérgio. Então nós nos encontraremos sábado lá no teatro. E um muito sucesso para vocês. E pode deixar com a gente aqui que o nosso microfone em outras oportunidades estará aberto para que você possa trazer outras peças aqui em São José dos Campos e usando aqui o nosso programa. E, Sérgio, muito bom dia para você. Oi. Bom dia aí. Um bom dia, muita paz para você e até sábado e domingo, se Deus quiser. Com a peça até. Ninguém é de Ninguém. Obrigado, um abraço. Oi, então. Vamos colocar uma música? A música é com Jackson e Alana, É Só Querer. Nas nossas mãos.

E com os jovens ainda isso é mais contundente. O jovem está num momento muito especial da vida, né? O adolescente. É um momento muito particular, muito sensível, em que ele capta a sua intenção, ele está conectado com o seu pensamento, com o seu sentimento. Então, se há uma desconexão entre a sua fala e aquilo que você faz, ele vai perceber e vai, obviamente, seguir aquilo que você está fazendo. Ou, pelo menos, vai achar que você não é uma boa pessoa para que ele siga os seus exemplos. E esses dias, refletindo sobre esse tema, eu fiquei pensando assim, que às vezes a gente acha que educar é falar, falar, falar, né? Você precisa seguir isso, você, e repetir frases do Evangelho à exaustão. Mas alguém já viu um astro do rock precisar ficar falando, falando, falando para ser seguido? Não, ele vive. Pode ter, a gente pode questionar o modo de vida dele, que a gente pode não achar correto, mas há uma coerência entre a atitude dele, né, a fala ou a música. A gente acha, pode achar errado? Pode, mas essa coerência atrai muitos jovens. A gente precisa aproveitar esse, né, esse ponto de reflexão e aplicar na nossa atitude também. Legal. Vamos, bacana os comentários da Janete. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa irmã Janete Querido, da cidade de Taubaté, desenvolvendo o tema O Jovem e o Espiritismo. Nós temos aqui a nossa querida amiga Raquel Armelin, lá do Satélite, está dizendo aqui: meu filho começou na evangelização infantil e hoje ele está frequentando a mocidade, mas ele não se sente espírita. Mas o mais importante fazer esses jovens não será fazer uns homens de bens? O que você acha, Janete, para dar a resposta para a Raquel Armelin? Olha, Raquel, eu acho que você tem razão. O mais importante é a mensagem que está no coração dele, né? Toda a moral, tudo aquilo que a doutrina espírita contribui para a transformação do ser, já está no coração dele. Isso que é o que é importante. E, embora nesse momento ele não se sinta espírita, pode ser que no futuro ele até opte novamente pela doutrina espírita, mas aí de uma forma consciente, a escolha dele. Mas, repito, o mais importante é que toda a mensagem, tudo aquilo de bom que a doutrina tem, está no coração dele. Isso não tem preço. A escolha que ele fizer, né, ou não ter religião, ou outra religião, ele vai ser um bom cidadão em qualquer religião, em qualquer caminho que ele estiver. É, então, é assim que eu penso também, né? Eu tinha um senhor, o senhor Francisco Amaro, já desencarnado, ele me dizia: Rui, as pessoas podem ir toda e qualquer igreja, qualquer templo, mas a hora que ele vier conhecer a doutrina espírita, frequentar o centro espírita, ele nunca mais esquece. Ele pode até mudar de religião, mas ele não esquece aqueles ensinamentos que foram passados para ele dentro da doutrina espírita. Você concorda? Concordo plenamente. Plenamente. Plenamente. É, o seu Amaro era uma figura maravilhosa que deixou saudade para a gente também, né? Né, Éder? O Éder era nosso companheiro lá de centro espírita e nós fazíamos lá as preleções lá, lá do trabalho do seu Francisco Amaro, e que a dona Isabel também, que era companheira, também desencarnou. Então, nós, o nosso sincero agradecimento ao seu Amaro, que plantou muito, né? É, vamos aqui vendo a nossa enquete, Rodrigo. Vamos lá, eu ajudo você aí agora. Bom, a gente teve bastante participação aqui. O Alamar Regis, que também é um... O Alamar tá mandou uma mensagem pra gente aí. Sucesso aí, amigos queridos. Tô aqui torcendo por vocês e pedindo também para que os dirigentes espíritas tenham bom senso e usem a inteligência no trato com os jovens. Então, respondendo... Você acha que a participação do jovem é relevante nos centros espíritas? O Nil, ele entrou aqui, mas eu sei, o Nil falou: oi, Jorge, já estou anotando. É porque a gente tinha falado daquelas ideias do Filipe, né? Das placas, para a gente dar uma acertada dentro do centro, mas o Filipe já vai chegar aí daqui a tá pouco. Ele está chegando aqui, viu? Nós ligamos para ele, ele estava lá cochilando na cadeira, falou: mas tá dando um pulinho aí. Aí, Nil, ele vai falar melhor qual é a ideia, aí você já anota melhor ainda, porque o Nil está fazendo umas filipetas para Petrobras, até para algumas empresas, sobre avisos dentro da coisa, mas com bom humor. Então, é muito legal. Então, a gente poderia pedir pegar as ideias do Filipe e pedir para o Nil bolar aquela charge lá que ele faz a tempo para a gente colocar nos centros, né? Outra coisa. Agora tem o Charbel, nosso amigo Charbel. Bom dia, amigos. É muito relevante a participação dos jovens nos centros espíritas. Afinal, são eles o futuro do movimento. Porém, as casas precisam motivá-los para tal. Um grande abraço e, por favor, coloque meu nome no sorteio. Já colocou, Rodrigo? Já está o nome dele, já está no sorteio. E o Jorge Carlos, José Carlos. Bom dia, queridos irmãos. Sim, é muito relevante, pois a maior caridade para com a doutrina espírita é a sua divulgação e eles são o futuro dessa bendita doutrina. A Vânia, bom dia, amigos. Com certeza, sim, ela tem é relevante o jovem estar no centro espírita, pois eles são os que futuramente conduzirão os nossos centros espíritas. Abraços, um abraço para você também, Vânia. E a Tânia Aparecida Carmo Nunes respondeu: sim, sempre. São eles que vieram para dar continuação, por isso a importância de ouvi-los e respeitá-los, e direcioná-los sempre usando além do amor, a lei do amor e a razão. A Raquel também, que agora há pouco vocês responderam aí para a Raquel, entrou aqui também e falou: só relevante não, é fundamental. Precisamos deste gás, desta alegria, deste amor em todos os trabalhos da casa. E o Maurício Tomé respondeu: eles são o que de melhor existe no movimento de São José. E continuou: as melhores iniciativas e trabalhos são deles, de longe. Os antigos dirigentes deveriam observar melhor a capacidade do trabalho dessa geração. Legal. Mais alguém? Bom, só isso. Aqui, só isso? Legal. Fechou só isso, agora um pouquinho. Mas tudo isso. Nós sentimos que a mocidade é o futuro. Mas, Jorge, eu, por exemplo, não frequentei mocidade, não frequentei evangelização infantil, mas desde pequeno eu me considerava espírita, né? Desde criancinha, porque meu pai dizia: não, você é espírita. Então eu falava: eu sou espírita. E a gente vê que os ensinamentos da doutrina espírita, como é para a vida toda, né? É um ensinamento, é assim como nós falamos de Jesus, né? Que era o grande mestre, mas ele não só falava, ele exemplificava, né, Janete? Exatamente. É por isso que perdura as lições. A passagem de Jesus pela terra foi feita de exemplos, né? De atitudes. E as falas só pontuaram as atitudes. Ah, sim, não resta dúvida, né? Tem aqui também do Renualdo, que aí eu entrei no outro, no meu, o Renualdo mandou aqui para o meu Face, né? O Renualdo está dizendo: excelente a colocação do Liralch aquela hora, porque ainda existem muitos dirigentes que não aceitam nem mesmo a música espírita, e sem a música e o teatro fica muito difícil de segurar os jovens nos centros. Um grande abraço para todo o pessoal do programa. E para a entrevistada. O Renualdo, ele é lá de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul, mas é nosso. Ele faz parte do programa, porque todo domingo ele está com a gente. E tem um programa de rádio também lá em Cachoeira do Sul. E ele também está dizendo que nós colocamos aqui agora a segunda música, foi a música do Jackson e Alana, e quem apresentou o Jackson e Alana online para nós foi o Renualdo. Ele está falando que o Jackson e a Alana vão lançar em breve mais um CD, que segundo o Jackson é melhor até do que o primeiro. Está dizendo que logo que for lançado vai enviar para a gente. Estamos esperando, Renualdo. Obrigado, viu, meu amigo? Um grande abraço para vocês aí. Legal. Agora a gente pode continuar. Janete, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Nós estamos falando aqui concentrado muito já no jovem, concentrado muito no que eles estão fazendo, o que não estão fazendo, o que a casa está dizendo que eles têm que fazer, ou que não deveria falar. Mas, se esses jovens, não tem muitos jovens, então, dentro da doutrina, como trazer esses jovens para a doutrina? Né? Como trazer esses jovens para a doutrina, esses jovens que não são espíritas? Não é ficar caçando ninguém por aí pela rua, não, que a doutrina espírita não faz isso. Mas qual o atrativo que poderia ter para poder a gente chegar nesses jovens? Será que nós não temos que sair das quatro paredes do centro espírita? Ah, eu acho que é fundamental sair das quatro paredes. Porque como foi citado em um dos comentários, que a maior caridade com a doutrina espírita é a sua divulgação. E se a gente começar a refletir em cima dessa frase, a gente vê a profundidade, porque a doutrina espírita é nada mais do que a revelação das leis naturais, como a gente vê no Livro dos Espíritos. E essas leis naturais, nessa fase de transição da humanidade, é fundamental que as pessoas conheçam essas leis naturais, né? Então, com relação aos jovens que estão fora das casas espíritas, mais importante do que trazê-los para o movimento espírita, é divulgar a doutrina espírita para que a doutrina espírita, na sua essência transformadora, possa atuar na vida desses jovens para que eles comecem a fazer melhores escolhas, escolhas menos sofridas, porque hoje em dia existem muitos jovens em situação de sofrimento social ou sofrimento íntimo. Essa é uma característica do nosso tempo. A juventude, a meu ver, é uma juventude muito sofrida, né? Porque eles sofrem por tudo, por amor, por falta de esperança, porque vão na escola e não tem perspectiva de carreira para a maioria, apenas para uma pequena minoria. Então, a doutrina espírita, ela tem esse caráter consolador, e ela pode, mesmo não transformando esse jovem em um novo espírita, transformar a vida dele numa vida mais feliz. E isso eu acho fundamental, muito importante. Legal, Janete. Quem acabou de chegar aqui então foi o Felipe, chegou aqui agora um pouquinho, né? Nós tínhamos citado ele aqui antes. E ele acabou de chegar e o Rui já botou ele para atender o telefone. Né? Já foi para trabalhar, né? E hoje ele tem... Ele vai ter a oportunidade de fazer aquela frase do dia. Vamos ver se ele já trouxe a frase. Frase ele estava dormindo na hora que eu liguei para ele. Mas quem entrou aqui no telefone também é o nosso amigo Edson Barbosa, lá de opa! Né, o nosso amigo médio lá que nós estávamos com ele ontem. E bom dia, Edson. Tudo bem, meu irmão? Oi, bom dia. Tudo bem. E aí? Aí? Alô? Oi, pode falar. Você está no ar. Então, eu tô aproveitando o momento, né? Para mandar um congraçamento à nossa irmã Janete, que ela tem realmente um trabalho muito grande a desenvolver. E que nós não devemos perder, né? Vamos lá. Isso. Edson, nós falamos aqui no começo do programa do trabalho de ontem, muito legal, muito bacana mesmo. Você tem sido uma pessoa assim que tem levado muito conforto para as pessoas e a gente fica feliz por conhecer você e agradecer por ter pessoas assim como você para levar esse trabalho adiante, né? Com toda a dedicação. Mas eu fico feliz quando fala-se de jovem. Ontem vocês estiveram conosco aqui na cidade de Mauá, no Centro Espírita Allan Kardec, e vocês tiveram um exemplo lá de uma garota que estava iniciando e coordenando lá, né, os trabalhos, uma jovem de 12 anos de idade, levando as pessoas para o atendimento espiritual. Certo. Então nós não podemos jamais esquecer daquela prédica de Jesus, né? Vinde a mim os pequeninos. Sim. E também eu queria parabenizar a Janete pela inspiração e pela explicação que ela tem dado. E o jovem, na verdade, ele não é o futuro, ele é o presente. Certo. Tem que estar agora, porque se ficar pensando no futuro, nunca bota eles para trabalhar, né? Exato. Nós temos exemplos, e o exemplo é que o jovem deve se iniciar no lar, e depois sim na educação evangélica no centro espírita. Ou seja, o jovem de hoje, ele não é o futuro, repito, ele é o presente. Legal. Tá? Mas olha, um abraço a vocês e a nossa querida irmã Janete. Deus a ilumine nessa tarefa. E meus parabéns a vocês pela iniciativa de trazer um tema presente, que será presente também, não só hoje, como daqui a 10 anos. E bem falado por você, não esqueçamos que nós vamos passar. E essa relação deve continuar a doutrina cristã, essa doutrina de luz, peço ajuda para o Kardec e ela estará presente e ela sempre será atualizada. E para ser atualizada, ela tem que ter realmente o jovem como foco. Edson, um bom dia para você, viu, Edson? Muito obrigado pela presença. E já estou levantando o braço com a operação ontem lá, viu? Obrigado. Eu estava com o braço meio travado, já está firme. Um obrigado, bom dia. Oi. E Deus abençoe a todos aí e fique na paz de Jesus. Obrigado, Edson. Obrigado, Edson. Bom dia para você, abraço. Viu? Oi, tá. Um grande abraço. Até logo. O Edson também tem um programa na Rádio Mundial, né? Todas as quintas-feiras, das 14 às 15 horas. É muito legal o programa do Edson respondendo. É programa de perguntas e respostas. Pergunta. O pessoal liga e ele vai respondendo. É programa de audiência, líder de audiência. A Rádio Mundial é poderosa, né? É. Então ele tem esse programa lá, quem quiser escutar, todas as quintas-feiras. Então nós temos aí o Filipe, eu estava com saudade dele aqui no programa. Uhum. Tá bem? Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Janete. Tudo bem? E a mensagem do dia? O pensamento do dia? Isso. O pensamento do dia. Eu devia cobrar, porque eu não estou vindo mais aqui. Você está querendo o pensamento do dia de graça, assim? Eu acho que a gente vai fazer o seguinte. Se ele não puder vir aqui, a gente vai pedir para ele ligar todo domingo e falar. Porque, olha só, tanta besteira que eu fiquei com saudade. Bom, tá bom, eu vou dar, ó, seu Rui, como a gente foi ontem, viajamos juntos, eu tô solidário, eu vou fazer um pensamento do dia pra você, tá? Se você acha que seu dia tá ruim, lembre-se que na hora do banho, seu chuveiro quente sempre pode ter um fiozinho de água fria. Pense nisso. Isso é pros pessimistas, profundo, tá vendo? Olha aí, você vê, Jorge, que pensamento profundo esse daí do Filipe? Não vou nem comentar. Né? Melhor assim. É. Mas o Filipe, nós estamos falando de mocidade, a Janete, ela é presidente do Centro Espírita, que tem 110 anos lá em Taubaté, e ela está sentindo a dificuldade que ela tem com mocidade. O que, que você poderia falar para ela? Ah, a gente sabe que o jovem, eu ouvi até uma parte do programa eu acompanhei no plano espiritual, porque eu estava dormindo, a outra parte do programa eu acompanhei na rádio mesmo. E eu ouvi, inclusive, que a questão que vocês estavam falando do jovem, muitas vezes, acabar tendo que exercer seu livre-arbítrio e decidir por que lado que ele quer, né? O jovem, hoje ele é muito questionador. Então, aliás, hoje não, desde sempre. Mas a oportunidade que a gente dá dentro do centro, dele exercer o direito dele de perguntar sobre o que ele quiser, sobre todos os assuntos, sexo, drogas, todos os assuntos polêmicos, tentar sempre concatenar a doutrina espírita com... Concatenar é uma palavra bonita, né? Tentar sempre juntar a doutrina espírita com o dia a dia, né? Falar o que está sendo falado na TV, falar para o jovem também com uma linguagem que seja bacana para ele, isso eu acho que acaba sendo um atrativo que traz o jovem para dentro do centro, jovem este que amanhã vai estar nas escolas de aprendizes, nos outros trabalhos, né? Eu faço parte da Aliança Espírita Evangélica e eu brinco que Armon montou um círculo perfeito. Se você não tem uma das bases, não tem a criança na evangelização, o jovem na mocidade e o adulto, seja na escola de aprendiz, na ciência espiritual ou outro trabalho qualquer, a roda não gira. Então você precisa que o centro espírita tenha todas as idades sempre, porque o jovem é quem ajuda na evangelização infantil, depois é o jovem que vai fazer a escola de aprendiz, vai virar o médium. Então, a gente precisa de todo mundo lá. E só que cada um tem uma peculiaridade e tem que ser tratado de um jeito especial. Se você tratar a criança como um jovem, ela vai se afastar. Se você tratar o jovem, muitas vezes, com a didática, dinâmica e assuntos de adultos, ele vai achar chato. Então, tem sempre... várias peculiaridades aí para se tratar para cada idade, né? Filipe, agora, você tinha falado ontem com a gente, até o Nil já entrou lá, que eu falei que você tinha umas ideias do... Já arrumei o ilustrador. Já está botando a ideia em prática. Você tinha umas ideias do... Como é que era mesmo aquelas ideias, né? Que você tinha falado assim, umas ideias de... da gente tentar, não você vai pegar e mandar fazer placa e colocar no Centro Espírita, mas soltar essas ideias no ar para quem quiser colocar, né? Como é que era mesmo? Isso, na verdade assim, eu tenho a oportunidade de ir em vários Centros Espíritas como coordenador de mocidade da Aliança, e em reuniões, etc. Então a gente acaba indo vários, vocês também, porque vocês dão muitas aulas e tal. E o que eu tenho percebido é que às vezes os centros soam um pouco frios com a sinalização deles. Tipo, silêncio é uma prece, gigantesco na sua cara. E outras frases que muitas vezes são um pouco duras, eu acho, para quem está chegando e não entende nada ainda do centro espírita. Né? Eu estou fazendo assistência espiritual por conta de uma doença que eu estou passando, e também tenho pensado nisso, tenho encontrado muita gente nova chegando no centro tal, e tenho visto, poxa, acho que a gente podia ter uma sinalização um pouco diferente. Então eu pensei em umas frases para brincar com umas questões e também para fazer até os próprios trabalhadores refletirem sobre essa sinalização antiga, né? Que para mim essa sinalização já não nem sempre cabe mais. Isso é uma discussão que a gente teve na época da moça, que eu era jovem ainda na mocidade, ainda sou jovem, mas na época eu fazia turma, que nem sempre o silêncio é uma prece. Às vezes você pode estar em silêncio pensando um monte de besteira. Então não é óbvio que silêncio é uma prece. Na verdade, o silêncio ajuda você a se concentrar, né? Enfim. Então, algumas frases, em vez do silêncio, então eu pensei, né, eu já pensei na figura. Então eu pensei, o silêncio é uma prece, o silêncio riscado, e em cima escrito abraço. Então o abraço é uma prece. Porque a gente sabe deixar que... Deixar o silêncio. Deixa o silêncio. Mas risca... Mas riscadinho e o abraço em cima. Por quê? Porque a gente sabe que falta muito ainda a fraternidade dentro dos nossos trabalhos. A gente sente alguns centros espíritas um pouco frios, né? As pessoas se afastam do trabalho. E o mais importante é a fraternidade dentro do trabalho, né? Uhum. Aí tem outras brincadeiras, do tipo, fique à vontade, a casa também é sua. Que a gente sempre fala isso para as pessoas quando vão na nossa casa residencial, né? E nesse caso a gente está falando de casa espírita. Então a casa também é sua, para você que acabou de chegar. Fica à vontade, né? Por favor, desligue seu celular, aqui quem vibra somos nós. Também é uma brincadeira que o pessoal costuma deixar o celular ligado, né? Então, aí tem eu já vi uma vez, na verdade eu até fiz uma enquete com os amigos, falei, pessoal, manda frases que vocês sempre têm no centro de vocês. E aí uma delas falaram, nem todas as roupas são adequadas à casa espírita. E é verdade, né? Mas aí eu pensei uma brincadeira com, deixa essa frase e coloca embaixo. Nem todas as roupas são adequadas à casa espírita, mas todas as perguntas são. Uhum. Porque a casa espírita é um local onde as pessoas têm que perguntar o que elas quiserem. A doutrina dá essa possibilidade. Kardec fez um monte de perguntas para os espíritos e eu duvido que ele tenha se censurado em alguma coisa. Então, por que não deixar as pessoas perguntarem? A gente tem medo de responder, de não saber responder? Né? Se o Edson tem um programa que as pessoas podem ligar e perguntar, né? Então, a gente precisa ganhar um pouco mais de coragem nesse campo, até para se cobrar e estudar, né? Uhum. São essas que eu tenho por enquanto, mas... Vai pensando no outro, o Nil já anotou lá, pode ser. Ah, legal. Daqui a pouco o Nil já está com o quadrinho pronto. Não, e fora as que ele já deve ter, porque essas coisas já estão viajando na cabeça dele há muito tempo, né, também, né? Legal, legal. Mas legal, Rodrigo. Ô, Rodrigo, Filipe. Filipe, outra coisa. Como nós já tínhamos perguntado para a Janete, como trazer mais jovens para o centro espírita, que se a maioria está na rua ainda, que não é espírita... Nem que esteja em outra religião ou que não tenha religião. Quer dizer, eu vi aquela vez vocês fazerem o Mocidade Itinerante. Mocidade Itinerante, lá no meio da rua, lá, e fazer um dia de mocidade lá. Aí vai toda a mocidade, todas as casas para lá. Quer dizer, aquilo chama a atenção dos jovens que estão passando, alguma coisa. Isso é uma. Mas como fazer mais para poder esse jovem... A gente sair das quatro paredes do Centro Espírita e tentar atrair. Não ficar fazendo proselitismo por aí, mas... mostrar alguma coisa interessante. E aquela campanha também que vocês queriam fazer de pegar uma praça, parar e todo mundo que passar ali, vocês abraçarem, cumprimentarem e escrito, o abraço é grátis, é uma coisa mais ou menos assim. A gente ainda não descobriu uma forma assim, 100% eficiente. A gente cria ações, né, como a Mocidade Itinerante, que a ideia é ter uma aula de mocidade fora do Centro Espírita, num local aberto onde qualquer um pode ir. Na verdade, o que a gente precisa é perder o costume e também essa questão do conformismo de só divulgar as coisas que a gente faz no meio espírita, para qualquer área isso, mas também para a mocidade, dentro do centro espírita. Porque a gente abre uma turma para quem a gente divulga, para assistência espiritual, que é o cara que já vai lá, já assiste uma aula, já assiste a preleção, etc., para as nossas escolas de aprendiz. Então a gente está divulgando espiritismo dentro do meio espírita. Para você alcançar jovens de fora do meio espírita, isso não faz sentido. Então, ações sempre saindo do centro têm se mostrado mais eficientes. Então, a própria divulgação, a gente colocou, numa das casas espíritas aqui em São José, a gente colocou o Pequeno Templo da Fraternidade, um banner bem grande na frente do centro, com um monte de perguntas. E as perguntas formavam um ponto de exclamação, assim, sendo que o ponto lá embaixo, né, imaginando o ponto de exclamação, que é um traço grande, o pontinho embaixo, era a Mocidade Espírita, e a barra em cima era feita todas por perguntas. Então, o que é espiritismo, por que eu vejo pessoas mortas, todas essas questões que chamam a atenção do jovem, né? Outra forma foi que a gente fez uma vez um jogo em que a gente dava para o pessoal da assistência espiritual uma cartelinha cheia de perguntas. E a gente falava assim, ó, você tira uma pergunta para você e você passa essa cartelinha cheia de perguntas para uma pessoa que você conhece e que tem acesso a algum jovem. Além da pergunta, que era uma pergunta relacionada ao meio espírita, do tipo, o que é reencarnação, tinha embaixo uma divulgação do dia da turma da mocidade que ia começar. Então, a gente conseguiu atingir, essa turma de mocidade, conseguiu atingir 11 novos jovens, que foram como começou a turma, que não tinham contato nenhum com o espiritismo. E isso foi inédito para a mocidade. Inclusive, a gente teve problema no programa de mocidade, porque a gente percebeu que os jovens que estavam ali, eles não tinham a base da evangelização infantil. Então, às vezes você ia falar de algum assunto achando que eles tinham conhecimento, eles não tinham ainda. O que era muito legal, porque a gente falou, caramba, a gente está atingindo pessoas que a gente nunca atingiu. Mas não ter medo de sair do centro espírita e fazer a divulgação acho que a grande sacada é que a gente ainda precisa pensar no como. Já fizemos questão de abraço grátis em até outras cidades, aqui em São José ainda não, que é uma ação de fraternidade. A gente já pensou em fazer um flash mob na Feira do Livro Espírita. Flash mob é uma ação rápida que acontece para chamar atenção. A ideia era a gente conseguir pelo menos umas 40 pessoas vestidas de Chico Xavier e distribuindo evangelho lá na Praça Afonso Pena. A gente não conseguiu ano passado, e esse ano acabou ficando um pouco corrido, mas pro ano que vem estamos maquinando alguma coisa assim. 30, 40 pessoas vestidas de Chico Xavier aparecendo do nada na praça, entregando evangelho e um panfletinho da mocidade falando sobre as novas turmas. Esse que é o Flash? Flash Mob, chama. Flash Mob, ele é. Oh, mas tá ficando. Ele falou que só o Rodrigo que entendeu e o Bruno. Não é, Bruno? Nós ficamos olhando aqui. Não, mas agora. Eu quero entender a camiseta do. Não, as camisetas, essas camisetas faz tempo. Já lembra aquela? Como é que é aquela camiseta? Tem uma camiseta que é para avisar os médiums, porque médium, eu não sei, eu não sou médium, né? Mas tem alguns médiums que confundem encarnado com desencarnado, né? Quem tá vivo, quem tá morto. Tipo Chico Xavier, assim, no começo. Aí eu fiz uma camiseta para avisar. Então eu coloquei assim, atenção médium, este aqui está encarnado. Para você bater o olho. E tem a outra também, né? Limpeza pesada. Como é, que é, aí eu fiz uma outra com uma marca muito conhecida relacionada ao olhar. Tá? Peguem aí no ar. Né? Uma marca de limpeza que a gente usa para limpar os produtos relacionada a olhar, ver. Né? Essa marca de limpeza era veja limpeza pesada, né? Aí eu coloquei passe limpeza pesada. Então é o logo dessa empresa, que eu espero não ser processado por isso, e fazendo uma alusão ao passe. Tem uma outra que é uma brincadeira com a própria mocidade, que todo evento da mocidade, todo encontro regional, a gente faz uma nova camiseta. E aí os alunos às vezes falam, pô, todo ano tem camiseta, e eu adoro as camisetas, aí eu tenho que comprar porque eu gosto, e pô, que saco, porque eu fico sem dinheiro e tal. Aí eu resolvi o problema do pessoal, que eu fiz encontro regional 2000 e dois tracinhos. Aí eu falei, em vez de você colocar o ano, você vai lá e coloca o ano à mão, então fica 2010, 2011, 2012. E apaga pro ano que vem. E apaga pro ano que vem. Fez sucesso também, viu, essa daí. Legal. Olha só, estamos chegando no final do programa também, né? Vamos só anunciar aqui, a semana que vem, Rui, nós temos nem precisa colocar a vinheta, no dia 9 e no dia 10, o encontro de apometria, né? Aqui em São José dos Campos. Apometria, a luz do Evangelho, será na obra social Célio Lemos aqui, né? Na obra social Célio Lemos, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Jussara. né? Dia 9 e 10, 8 horas da manhã, começa. E é aberto, né, para todos? É 1 quilo de alimento, né? Ah, sim. É, ela está colocando aqui a atenção, temas que falam sobre a relação entre apometria e espiritismo e os seus benefícios, a ciência e onde ela se encaixa dentro da doutrina. Muito legal, porque às vezes a gente discrimina muito a apometria, né, Rui? Temos preconceito, sem conhecer, né? Sem conhecer, e a gente precisa conhecer. É legal participar desse evento aí, interessantíssimo. Sábado, então, dia 9, a partir das 8 horas da manhã, 2 dias aí desse encontro de apometria com muitos palestrantes, muitas coisas interessantes também. Outra coisa que eu queria convidar a todos era para o lançamento. Nós vamos ter a pintura mediúnica, dia 9 de novembro, lá na Fraternidade Espírita, em Mão Rodolfo, a partir das 14 horas. Sábado. Então as pessoas podem fazer as suas reservas das telas antecipadamente, e será sábado, a partir das 14 horas, com a Agnes e com a Amália, lá de Mairiporã, que virão aqui com a gente para fazer esse tipo de trabalho. O Rui derrubou alguma coisa aí, Felipe? Ele derrubou uma câmera digital, uma câmera. Com um desprezo que durou meu coração aqui. E nós temos também no Pau de Tarso, viu, Jorge, a pizza, aquela que você gosta e que todos nós gostamos, dia 9, a partir das 14 horas, é que é a mista de mussarela e de calabresa ao preço de R$15 para as pessoas levarem embora para casa. E a partir das 11 horas já está à disposição daqueles que adquirirem as pizzas lá na Fraternidade Pau de Tarso, porque nós precisamos dar uma ajeitada lá na casa, né? E só trabalhando, com trabalho, né? Com muito, né, trabalho. Com muito trabalho, né, Janete? Então, o que a gente já fez de pizza para levantar o Pau de Tarso lá não é brincadeira, né? Mas... eu queria convidar também as pessoas para o lançamento do 8º CD do Grupo Castelã, Oração, Amor e Luz, lá na Coal, quinta-feira, às 19h30. Estaremos lançando o 8º CD do Grupo Castelã. Todos estão convidados, o pessoal da Coal está convidando a todos para o lançamento lá na quinta-feira, porque esse CD foi dedicado totalmente à Coal, ele é em prol da Coal, nós estamos cedendo todos os direitos para a Coal do 8º CD. E nós queremos convidar os nossos ouvintes para domingo estarem aqui ouvindo o nosso programa, que nós teremos aqui o Eduardo Valério, que era do tempo da... foi seu dirigente, Mocidade? Meu grande amigo, participou da Mocidade, ele era o dirigente, eu era a secretária. Mas, legal. E também no último domingo, no último sábado desse mês aqui, nós teremos o Afonso Moreira Júnior falando sobre alma de mulher em corpo de homem, que vai ser lá na Fraternidade Pau de Tarso. Ele estará aqui no domingo também desenvolvendo esse tema aqui, né? É um tema legal, hein? Legal. Legal esse tema. Se o Felipe não estiver fazendo nada, domingo que vem, ele pode vir aqui, porque domingo eu vou lá para Posto de Caldas. Aí ele pode ajudar você e o Rodrigo aqui, se ele estiver tranquilo. Trazendo aqueles pensamentos. Tá combinado. Não, eu, sinceramente. Tá combinado. Eu vou fazer um pensamento especial para o Jorge. Sinceramente, depois de muito tempo, eu pensei que ele tivesse melhorado nesses pensamentos do dia dele. Mas só que faz falta pra caramba, né? Mas como é que era mesmo o pensamento? Pô, seu, você me pega assim desse jeito, cara. Eu falei, se você acha que seu dia tá ruim, lembre-se que na hora do banho, seu chuveiro quente sempre pode ter um fiozinho de água fria. Já passou por isso, seu Rui? Aquele fiozinho de água fria no meio do banho quente? Olha, eu penso que eu não gosto muito de viajar na casa de parente. Você pega cada chuveiro que você sai de lá tiritando de... Pior é quando eu não queimo o chuveiro. Essa eu gostei desse pensamento, viu? Pensando melhor agora, eu gostei desse pensamento. Viu? O Maurício estava aqui no Facebook falando do... Ele falou, pensamento do dia, carequinha do futuro. Porque eu posto essas besteiras no Facebook, né? Ele tava pedindo, né, pra ser esse. Que eu falei que... Porque eu tô careca agora, que eu tô fazendo tratamento oncológico, né? E eu falei que se você olhar com cuidado pra minha carequinha, você consegue enxergar seu futuro. Ah, eu soube, né? No Facebook. Então, tá aqui disponível. E a garotada toda da nossa mocidade rapar o coco? Olha, eu achei ele eu falei pra eles, vocês são malucos, a primeira coisa. Os melhores amigos que alguém pode ter, porque eu tive cerca de mais de 20 pessoas rasparam a cabeça para serem solidários a mim. Eu falei, o que, que é? Vocês estão querendo ficar todo mundo feio igual a mim? Né? E assim, foi, claro que foi muito emocionante você ver todos os seus amigos te apoiando num momento que a gente sabe que é um momento um pouco mais difícil, que é um momento que a gente tem que cuidar um pouco mais da saúde, né? Mas que também faz parte do caminho, né? Isso aí vai ser um piscar de olhos dentro de todas as encarnações, dentro de tudo. E provavelmente não foi a pior coisa que eu já passei em todas as encarnações, então tá bom, né? Vamos seguir. Final do ano eu tô bom. Rapaz, mas entrou tanto comentário aqui que eu não tenho mais jeito de ler. Não vai ter jeito. Mas entrou um comentário... Hã? É, aqui do Aguinaldo aqui. Bom dia, amigos. Os jovens são desbravadores. Acredito que eles estarão à frente do Espiritismo e serão a mudança de nosso planeta, fazendo com que a expiação se concretize na Terra. A expiação não, né? A regeneração, né? Legal. Dependendo do jovem, pode ser expiação. Também é, né? Então aqui a Nelita entrou comentando, a Mariane Manzanti entrou comentando, a Maria Amélia, o Maurício Tomé fez um monte de comentário, a Raquel entrou comentando de novo. Olha, muito legal a participação aqui, bombou, viu, Janete? Legal, obrigado pela sua presença. Né? E quem foi que colocou? Falou que a ideia do Evangelho vestido de Chico Xavier, a Mariana, acho que falou, foi a 10. Já... Então eu já vou começar a angariar Chico Xavier desde já. Se ela quiser participar, já prepara uma boina. É só comprar a boininha, né? É só. Por isso que a gente pensou nele. A gente pensou no Kardec antes, mas ia dar muito trabalho que envolve bigode. Aí pensamos no só Chico. Botar um paletó também, né? É. Hoje o pessoal tá usando aqueles paletó curtinho, né? Que... Eu não sei como é que chama. Como é que chama aquele paletó curtinho? Ah, esse eu não sei também não, mas... Smoke, não? Não, acho que não é smoke, não. Mas é mais fácil de caracterizar, por isso que a gente pensou no Chico. Um óculos, né? Uma boina e um paletózinho. É, aqui o Celso Leão, da Casa das Irmãs, dos Irmãos Samaritanos, Osasco. Ele está falando lá de Mairiporã, né? Um abraço a todos do programa. Muito obrigado, viu, Celso? Um grande abraço, continue nos ouvindo aí. Muito obrigado. Programa Vivência Espírita, todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, e também transmitido pela Rádio Espírita do Bem. É, vamos ver os ganhadores aqui da peça de teatro. O Charbel e a Vânia ganharam o ingresso, né? Os dois. Charbel e a Vânia. O outro aqui, casal, Edneia e o José Eleutério. De Santana, agora Santinês. Agora precisa ver se vão no sábado ou no domingo, né? Já falaram isso lá? Não interessa. Não. Ah, então tá bom. Não. É, qualquer dia, né? Serve, né? É, o Antônio Francisco da Silva e a Maria das Graças. E a Vilma Torres e o Victor Murilo. Então vocês ganharam a partir de amanhã. Então vocês vão poder não retirar. Porque eu preciso passar, pô. Rapaz, às vezes a pessoa vai lá. São quatro pares de convites. Para sábado e para domingo. Para sábado e para domingo. Então vê quem que você vai. Então, já tá aqui. Pega os primeiros que foram sorteados, coloca no sábado, os segundos que foram sorteados, coloca no domingo. Isso. Né? Então tá bom. Não, a pessoa a gente coloca lá quando a pessoa vai ter que pegar lá. Aí lá no coisa vai estar escrito se é de sábado ou se é de domingo dela, tá? Na hora que a gente colocar o ingresso junto. É, então, a partir de amanhã, vocês podem retirar lá na banca do Livro Espírita, na livraria Casa do Caminho, que na Avenida Rui Barbosa 232, no Jardim Bela Vista, vocês vão retirar os seus ingressos lá para a peça de teatro Ninguém é de Ninguém, que acontecerá no próximo sábado e no próximo domingo também. Vamos então encerrando o nosso programa também, agradecendo imensamente nossa irmã Janete, que ela vai fazer a prece para a gente, mas agradecendo ela que veio lá de Taubaté. Um grande abraço para os nossos irmãos lá de Taubaté. E ela trouxe o Bruno como médium de transporte. Legal. É o filho dela, né? Uhum. Isso. Rodrigo, seu alôzinho aí. Fazer um agradecimento a você, ouvinte, que está escutando a gente pela rádio, a todos os ouvintes, todo mundo presente aqui também, e convidá-los para o próximo programa, próximo domingo, estar com a gente aqui às 8 horas. Rui? Eu tenho que agradecer ao Helder, ao Frederico, que está substituindo o Wagner, né? Com bastante capacidade. E agradecer ao Bruno, que trouxe a mãe dele aqui de Taubaté para cá, né? Você não vai me agradecer não, seu Rui? Não, mas você que vai agradecer aí, pô. Ah, achei que você ia me agradecer. Agradeceu todo mundo, eu não ganho agradecimento, tá vendo? Tá vendo, né, Jorge? Não, Felipe. Então, obrigado, viu, Felipe, pela sua presença. Tô brincando. Obrigado, gente. Eu adoro vir aqui. No obrigado, obrigado. Mas valeu, Felipe. Nós temos convidado. Não, eu quero. Ele já tá sabendo que a semana que vem eu não tô aqui. Tá combinado. Semana que vem eu tô aqui. Aí, né? É assim, e também, hora. Felipe, você sabe disso. Eu sei que agora, como você tá fazendo tratamento, então você não tá tão apertado lá em São Paulo no seu trabalho. Então, tá aberto aqui para você. Pode vir todo domingo, quando você quiser. Beleza, né? Obrigado. Chegar gente. Cedo, chegar depois, chegar a qualquer hora. O programa é seu também, você sabe disso, né? Valeu, obrigado. Janete, minha irmã, muito obrigado pela sua presença. Bom, eu que agradeço o convite. Foi uma experiência muito agradável, gostosa, participar aqui com vocês. Agradeço também aos ouvintes, às pessoas que fizeram comentário pelas redes sociais. Um grande abraço a cada um deles. E posso... já fazer a prece? Pode. Bom, neste momento, como em todos os momentos da nossa vida, o que nós mais devemos e sentimos é que devemos agradecer a Deus por cada oportunidade, por cada dia de vida, por cada manhã em que podemos abrir os olhos e perceber a nossa casa, as pessoas que amamos próximas a nós, oportunidade de trabalho, de aprendizado, os amigos que convivem conosco em todas as esferas da nossa vida. E pedimos hoje, em especial, a Deus e a Jesus que abençoe essa equipe do programa Vivência Espírita, que tem uma tarefa importantíssima, que é a tarefa de divulgação da doutrina. Essa tarefa é essencial nos dias atuais, porque passa o nosso planeta Terra, porque é uma fase de transformação em que todos nós temos que dar a nossa contribuição para que a Terra efetivamente passe a um planeta de regeneração, que é o que todos desejamos na realidade, viver num mundo onde haja paz, onde as pessoas sejam fraternas, solidárias, onde o amor prevaleça sobre todas as coisas. Então, nessa vibração que está aqui no nosso estúdio e que temos a certeza que ela vai pelas ondas do rádio até cada um que está ouvindo, que essa vibração realmente... seja de paz, de harmonia, que perdure conosco pela semana toda e que possamos ser transmissores dessa boa vibração para todos que passarem pelo nosso caminho. E isso é uma corrente do bem. E a corrente do bem certamente ajuda a vibração do planeta a ficar mais leve, mais alegre e mais feliz. Então, Deus, Jesus, agradecemos imensamente e a equipe espiritual também, que certamente está conosco, nos amparando durante todo o programa e nos envolvendo nas suas vibrações. Que assim seja, uma semana de muita paz. Sempre assim, crescer, aprender, aplicar pra você, poder perceber e mudar pra melhor, na vida moral evoluir. Por isso lhe ensino o melhor caminho, por onde passei e sofri. Não quero que sofra assim. Sempre assim, você quer que eu seja, você veja bem, preciso eu mesma vencer, por favor, não queira matar meus valores. Por isso me ensine o melhor caminho, mas deixe a mim decidir. Minha intenção,